8 a bordo, no 38. 3520, autorizado, linha de decolagem estão no zero, vento 1, 3, 0 graus, 1, 1, 9. Vira a cola da 10 para 3520. Guarulhos, Ventura 386, sua identificação voz Duna, vista para 2000 pés, ajuste no 015. Está autorizado Guarulhos, nível 360, da escola Pistão 0, curva direita, saída da EL, letra Motiva, via UPS 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5536. 13520, chama agora Recife, na frequência 12685, secundária 12545. 12685, 12545, então 3520, bora. 4381, está autorizado, e ele é sexual, então 0, Autorizado, 3, tá com 168 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando Galeão para o táxi. Pelo táxi de parte 1, até 6 um dia, com 7, 10, 82, Salvador, 1895, agiste no 0, 15, 1173. Cruzado de ataque da Índia, no ponto de pedra, chama de 295, 1015, 1173, bom dia. Pela 38 no meio, complete a final, chame Torre Salvador 118, decimal 95, Bacon. Completa para a Torre 118, 938 no meio, graça, uma boa noite. Boa. Salvador, bom dia, eu vou 176, ponto de espera 90. Bom, 1176, bom dia, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera 1176. Salvador, muito boa noite, tá? 3816, uma milha para o Índia Serra, visual, baixado e travado. São 3816, boa noite, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 130 graus, no 09. Gente, livre pouso no zero, apenas reiterando, vai ser necessário atendimento médico com passageiro após o pouso, tá? 3816. Sim, são 3816, aéreo também já sente, já foi notificado. Gente, grato, tá? 3816. 1173, ali mantém tipo 10. Ali mantém tipo 10, 173. Meia no solo aos 31, liberando via Eco, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08. 1173, autorizado decolagem, estou no zero, vento 130 graus, 119. Bom dia, Gol 2173, decolou. Gol 1173, contato radar, decolagem, escuta via saída da área para o nível 360. Reserva. Decolado aos 33, chame controle Salvador 120 decimal 8.1. 173, chame Recife, na frequência 125, décima 1, alternando 3395. 3395, valeu. Melhor